não sabia alegria. Não sabia, alegria contamina, obrigada, a vida nova, luz me guia. Hoje em dia tudo para mim é magia, dia, noite, noite e dia. A tua companhia fascina, que me inspira e me motiva. Desculpa, a vida não hoje assim tão vazia como tu fazia. A tua chama brilha, dá calor e ilumina. A clareza sombria, mal existia, a pessoa fria. Longe da realidade, vivendo na fantasia. Quem diria que assassina mudaria? Ninguém imagina, é tão bom estar em cima. Não sentir a pressão, saber que ninguém me pisa. Tudo brilha com a vida cortina, faço da boa. A disposição, a minha rotina. Siga, é essa a dica que fica, acredita. Alegria contamina, mano, sente a autoestima que te leva lá em cima, que se leva e te aproxima. Vinda do interior, sentimentos de valor, sem cobiça nem rancor, tudo tem mais sabor. Alegria contamina, mano, sente a autoestima que te leva lá em cima, que se leva e te aproxima. Vinda do interior, sentimentos de valor, sem cobiça nem rancor, tudo tem mais sabor. Acorda atordoado, pensamento pesado, colar no travesseiro, imagino. O dia cansa e eu rebobino, tantas horas de ensino. Para o caminho salto fora do meu ninho, hoje sinto que o sol aquece o instinto. Carrego baterias, sigo o ciclo, fora do cubículo. Sinto a brisa matinal que me incentiva, é um motivo. Porque é uma cidade onde resido, na calçada destas ruas, no parque às escuras. Recordo bons momentos, outras alturas, noutros tempos bem intensos, que perduram na memória como repentes, vê-se intentos. Apenas quero revivê-los no presente e para sempre, como uma criança eternamente corre atrás do sol nascente. Incansavelmente, a alegria contamina toda a gente. A alegria contamina toda a gente. A alegria contamina, mano, sente a autoestima que te leva lá em cima, que se leva e te aproxima. Vinda do interior, sentimentos de valor, sem cobiça nem rancor, tudo tem mais sabor. A alegria contamina, mano, sente a autoestima que te leva lá em cima, que se leva e te aproxima. Vinda do interior, sentimentos de valor, sem cobiça nem rancor, tudo tem mais sabor. Contamina, mano, sente a autoestima que te leva lá em cima, que se leva e te aproxima. Vinda do interior, sentimentos de valor, sem cobiça nem rancor, tudo tem mais sabor.